Quando vi você chegar, quando vi você chegar, você. Eu arrumei toda a casa, joguei fora as lembranças que não servem mais pra nada. Me livrei de toda a sujeira, aparecendo poeira, a gente dá espanada. Como é bom te olhar nos olhos, planejar o futuro, planejar os nossos, sem pensar nos próximos episódios. Vivemos no infinita metragem, baby. Você fala pra eu nunca te esquecer, mas olha só pra você, como me esquecer de você. Não quero promessas, eu quero viver e poder contar com você. A grana que nós tiver, te olhando deitada na cama e o sol adora seu corpo. Da janela do quarto eu me sinto iluminado, abençoado. Tirando fotos suas, o coração dividido entre a real e a do retrato, baby. Tenho você por perto, nunca me senti tão completo. Nunca me senti tão seguro, perco o medo do fim do mundo. Tenho você por perto, me sinto caminhando certo. Terminei de tantos acertos, não errei te ter no peito. Você é tão gostosa que eu nem sofro em olhar você de costas indo embora. Eu amo o jeito que você se veste. Eu amo o jeito que tu tira, que tu veste, baby, baby. Eu gosto tanto de ti, uma sensação que eu não preciso mentir. É, talvez não mente tanto nas suas pernas meditando. Esqueço que eu falei sobre mentir, tava brincando. Podemos fazer todas as estrelas caírem, com que tudo se curvem. Os que estão em volta sumirem em diante, nada será como antes. Então vamos voar alto. Vejo que tu cansa de rasante, com razão pra não se arrasar. Temos que ter sorte até em jogo de azar. Já que canso desse ritmo uniforme, então na melhor forma você vai trabalhar pra mim. Tu pelado é teu uniforme. Deixa a ambição fluir, não precisa medir terreno. Se queremos algo, qual o Mediterrâneo? Não importa os meios, temos todos os direitos. Quando a gente dá a mão, temos o mundo nas mãos. Papo é de quem é o melhor, esse é o fim das suas dúvidas. Papo é o mundo melhor, então só aceitar as dádivas. Ver você com um sorriso igual das divas. Não tenha medo, essa vai ser a melhor das vidas, baby. Tenho você